Thanks. Botas executando elite pro arte. Sabe, nós fuma cena numa tarde. Não paro até te levar pro descarte. Nego, vê a sombra, vai chegar da infarte. Nós pega tudo e não tá pro reparte. Quem vai tentar? Tu tem nem mesmo coragem de citar meu nome. Mas eu sei que foi pra mim. Vendo luz no céu que pra perto move. Posso saber, né, querubim. O que tu quer me falar, não escuta o cupim. Só leva pra mãe assinar o boletim. Ao invés de tentar mexer com o Arlequim. Só pra